Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 861, no dia 19 de dezembro de 2021, diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês, para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Os nossos apoiadores são WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Não esquecendo também do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que também nos apoiam. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso irmão Mário Vinhas. O tema de hoje será Essência do Natal, né? Porque na próxima semana nós já passamos o Natal, né? Na próxima semana já é dia 26. Então, antecipando aí um pouquinho, que o Natal será da sexta para o sábado, nós trouxemos o nosso irmão Mário Vinhas para conversar um pouco conosco sobre o Natal, sobre a essência do Natal. Ligue para nós no sentido de... O telefone ali não está funcionando hoje, não, mas vocês liguem para a gente no WhatsApp, né? Aí e coloque a mensagem também no YouTube, que nós repassaremos aqui para fazer perguntas para ele, passaremos as suas colocações. E quem está hoje aqui nos auxiliando também, nos ajudando, é o Ricardo, que o Rodrigo está viajando. Então, o Ricardo está aqui conosco. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os irmãos vivencianos. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vou tentar fazer o melhor aqui. O nosso titular, o Rodrigo, está de férias, mas ele está dando um apoio remoto aí também, um apoio espiritual, vamos dizer assim. Se der algum problema aqui, ele entra, né? E eu queria também dar bom dia às rádios parceiras, né, que estão conosco. O Facebook Vivência Espírita também está no ar. TV Espaço Espírita, Sementes de Amor, Rádio Sementes de Amor. Temos também a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes do Amor e a Rádio Portal da Luz Espírita. E a todos os irmãos vivencianos que estão conosco nesta manhã, um bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia, família vivenciana. Hoje nós estamos saudando Aécio César, de Sete Lagoas, Antônia Varoto, Daniel Rosa de Assis, Rodrigo Costa está dando um bom dia remoto, Eli da Silva, Irene do Espírito Santo, Fabiola Dias Macedo Pasolini, Sueli Castelo Branco Teixeira de Moura, Alessandra Martins, Josefina Rodrigues, Rosilma Ferreira Pereira do Nascimento, Claudemir Santos, Derli, nossa querida Derli, Rosana Ali, lá do Jefa, que coloca num telão, que daqui a pouco começa o trabalho, o Cláudio Canayama, bom dia, Silvia Eklund, Rodolfo Alexandrino, nós vamos saudando a todos e vamos fazendo uma leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. Vamos ao item 57. Tenhamos sempre a certeza de que a nossa alma é eterna. Ela não vai com o corpo para a terra, pelo contrário, sempre segue em busca da luz. Ela vai sempre seguindo, ora feliz, ora sofrida, e crescendo de vida em vida, até encontrar Jesus. Vamos neste momento, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, para mais um domingo em aprendizados. Hoje, o nosso querido irmão Mário Vinhas, que vem nos passar a essência do Natal. Assim, agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Essência do Natal. E nós estamos aqui com o nosso querido irmão de todas as horas, que é o Mário Vinhas, que é preletor, orador e professor também de vários cursos de oratória, cursos de passe, cursos de médios. Enfim, o Mário é aquele que está há muito tempo na doutrina dos Espíritos, sendo da primeira turma de aprendizes do Evangelho, da Aliança Espírita Evangélica. É voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho e também é um batalhador dentro da livraria Casa do Caminho, levando conhecimentos àquelas pessoas que vão lá em busca de orientações. Bom dia, querido Mário Vinhas. Olá, gente. Muito bom dia a todos. E aqui estamos mais uma vez na oportunidade que nos é oferecida aqui pelo pessoal, pelo Jorge, pelo Rui, pelo Carlos, pelo Ricardo hoje, né? Então nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de Natal, a respeito de Jesus, porque não se pode falar de Natal se a gente também não falar de Jesus, né? Então que Deus nos abençoe. Então, o tema do dia de hoje será a essência do Natal. Mário, o que, que significa a essência? E depois do Natal, né? O Natal nós já sabemos, mas a essência. Então, Rui, a palavra essência, por definição, entre outros entendimentos, a gente encontra a seguinte explicação. Essência é tudo o que há de melhor. É tudo aquilo que é mais importante em determinado assunto, em determinada coisa. Por exemplo, nós podemos entender que o Evangelho é a essência da Bíblia. O Sermão da Montanha é a essência do Evangelho. Então, quando nós dizemos essência do Natal, nós temos que entender que, na realidade, a essência do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Mas por que isso é tão importante? O que, que há de mais importante no Natal? É justamente quando nós comemoramos, embora simbolicamente, a data do nascimento de Jesus. E cremos mesmo que não existe, ou nunca existiu e talvez nunca vai existir, algo de maior importância do que a vinda de nosso Mestre Jesus até nós. Vejam que, na realidade, não existe outro parâmetro que nos explique, que nos dê a entender um acontecimento espiritual mais importante que esse. Tanto mais importante que o nascimento de Jesus conseguiu dividir o tempo em duas eras. Tudo que aconteceu antes dele nascer e tudo que aconteceu e está acontecendo depois dele ter nascido. Então, a importância desse acontecimento é muito grande, foi muito grande. Embora hoje, infelizmente, as pessoas estejam esquecendo a essência do Natal e partindo para outros entendimentos, para outros campos, que nada tem a ver com o principal, não é? É interessante, viu, Maria? A Berenice, ontem que eu entrei com a Berenice, Bernadette, ela pediu para dar um grande abraço a você, que ela foi aprendiz, foi aluna da sua turma de aprendizes. Sim. E ela então lhe manda um grande abraço, tá? Muito obrigado. Que estaria hoje nos ouvindo e vai participar do nosso programa. Mário, interessante quando você fala da essência do Natal, porque o que a gente tem visto ultimamente é um esquecimento do que é o Natal, né? Ou melhor, parece não. Tá na cara que mudaram a essência do Natal. Mudaram a essência do Natal porque, de repente, se você for perguntar para as crianças o que significa o Natal, eu acho que nem 10% vai falar que é o nascimento de Jesus. Vai falar que é o dia de Papai Noel chegar e dar presente para elas. Quer dizer, as famílias deixaram se levar pelo comércio, pelo mercantilismo, e os próprios cristãos não repasso para seus filhos a importância, essa essência do Natal, que é o próprio nascimento de Jesus. E, poxa vida, a gente já tem falado isso aqui há tanto tempo, né, Rui? Todo Natal. Sim. A gente fala. Então você é cercado por tudo. Você vai num shopping center e só tem coisa da Europa, né? E só tem Papai Noel. Não tem um Jesus dentro de um shopping, né? Um presente. Porque daqui a pouco estão falando que não pode colocar Jesus porque tem que ser laico, né? Não pode colocar Jesus em mais lugar nenhum. Ué, então acaba com o Natal, para que ter? Cria um dia para Papai Noel e acaba com o Natal. Não fica inventando coisa que é Natal e inventando que é Natal para dar uma desculpa e criar outra coisa em cima. Quer dizer, você pega, vai na cidade, chega na cidade, tá cheio de boneco de neve, isopor caindo na cabeça do povo para fingir que é neve, mas nunca tivemos neve aqui, por que tem que ter neve? Quer dizer, sabe, parece que fica, é tão comercial a coisa que você está esquecendo. Eu não sei, daqui uns dias a gente não tem mais saber que Jesus nasceu, sinceramente. Você pega na televisão, pode ligar aí nos canais fechados, que é o que a gente tem mais acesso, onde tem mais filme, só tem filme de Natal, de Papai Noel, não tem filme de Jesus, pode ver. Não tem filme de Jesus, só tem filme de Papai Noel, né? Só o Natal, o presente que ela vai ganhar para pedir para o Papai Noel, reviver a memória do Natal, aí vai lá pro Polo Norte para descobrir os duendes lá, para descobrir os elfos, para descobrir esse povo todo, para ver quem criou o presente. E Jesus, nada. E é interessante, Jorge, que eu fui dar uma aula sobre os 10 mandamentos, e ali um dos mandamentos é guardai o sábado. Uhum. Que o sábado era justamente para que as pessoas pudessem se encontrar com Deus, fazer suas orações, fazer seus pensamentos elevados, para aquele momento, aquela alegria de estar vivo. E parece-me que o Natal foi feito com essa intenção, mas perdeu-se todas essas coisas lindas do Natal, né, Mário? Então, infelizmente, o mercantilismo tá ganhando. Hoje nós verificamos que realmente é aquele sentido básico do Natal, que seria a comemoração do nascimento de Jesus, pela importância espiritual que ele trouxe e traz até hoje junto à humanidade, está se perdendo pelo tempo. Apareceu um concorrente aí chamado Papai Noel, que está ganhando a briga, né? Então vejam que como nós somos, até certo ponto, relapsos em relação à espiritualidade. Gente, hoje fala-se em Natal, pensa-se, e a preocupação maior não é fazer uma oração agradecendo a Jesus, mas muito mais qual vai ser o cardápio, o que nós vamos tomar, onde vamos fazer a nossa festa. Então, existe todo um processo materialista na situação, certo? A relação de presentes, isso, aquilo. Então, hoje nós estamos caminhando cada vez mais para um buraco, certo? Onde a espiritualidade parece que não tem mais lugar, né? A própria imprensa colabora com isso, o comércio. Hoje, então, se mede, é interessante ver que se mede esses acontecimentos religiosos pelo que aumentam comercialmente. Espera-se 20% de aumento de vendas nesse Natal, espera-se não sei quantos por cento naquele acontecimento relativo à Páscoa. Então o Natal é tido como a ocasião onde o comércio fatura mais de todos os outros acontecimentos. Tem até uma relação aí, né? Primeiro Natal, depois Dia das Mães. Então vejam que todas essas datas, elas apareceram no sentido de se cultuar a importância do momento, ou seja, a origem daquilo. Então, se Natal é o nascimento de Jesus, se o Dia das Mães, por exemplo, é a comemoração do respeito às mães, e assim por diante nós podemos enumerar as outras datas, os outros acontecimentos, mas parece que no ar existe apenas o mercantilismo. Quanto vamos ganhar, o que vamos ganhar, e espiritualmente nós estamos cada vez mais nos afundando. Infelizmente, gente, usar uma colocação assim um pouco dura, né? Mas é de se acordar em relação a isso, porque na realidade nós sabemos e sentimos que disso daqui, materialmente falando, nós podemos até ter, mas não vamos levar nada daqui. Mário, outra colocação. Eu me lembro, atualmente, né, se você for ligar esses acontecimentos ao Evangelho, eu me lembro da passagem de Jesus lá no templo, onde foi apresentada a moeda para ele, a moeda do censo lá. Uhum. Né? Pergunta, né, estão cobrando imposto, né? O que que a gente faz? Pergunta para Jesus. Jesus pega a moeda e fala, ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uhum. Então, o Natal nós estamos dando tudo para César. Uhum, infelizmente, né? É isso. Dando tudo para César e esquecendo daquilo que a gente tem que dar para Deus. Aí é uma metáfora que eu estou colocando, é uma metáfora, uhum. Mas é realmente isso que está acontecendo, né? Uhum. Nós estamos deixando de ver a essência espiritual e se ligando totalmente à matéria. E a outra coisa, a pior comemoração que existe no mundo hoje em dia, a pior no sentido, a mais desconsiderada comemoração que existe hoje em dia, que é comemorada o ano todo, é o Natal. É a mais desconsiderada de todas. Por quê? As outras, embora seja mercantilista, os beneficiados estão recebendo benefício. Por quê? No Dia das Mães, é mercantilista? É. Mas a mãe recebe o presente. Uhum. Né? No Dia dos Pais, é mercantilista? É, mas o pai recebe o presente. No Dia das Crianças, é, mas ela recebe o presente. E no Dia de Jesus, cadê o presente que nós estamos dando para ele? A gente podia, pelo menos, dar o reconhecimento, né? Exatamente. Avaliar a importância, uhum, da sua presença, mas nem isso está sendo feito, né? Então, para mim, é a data mais desconsiderada que nós podemos imaginar hoje na face da Terra. E estão ganhando. Quem deseja isso, está ganhando. Então, por isso que estão querendo tirar a cruz dos departamentos públicos, estão querendo tirar a cruz de Jesus, não tem mais a cruz lá, que é o símbolo da imolação de Jesus. Porque você não pode confundir uma coisa com outra, né? Se a pessoa é religiosa, ela tem direito de ser. Ninguém tem que ir. Se você não gosta de religião, fique lá com o seu ateísmo para onde for. Quer dizer, mas quem que está... Agora, quem que está aceitando tudo isso? Quem está aceitando somos nós mesmos, os cristãos. Uhum. Aí você fica aí com os malucos igual eu, todo Natal falando a mesma coisa, sabe? Aí você não vê o rio correr para o mar, não. Você só vê as águas se esvaírem. Quer dizer, cada vez parece que tem menos pessoas para falar, para levantar a voz e falar, pessoal, cadê o presépio? Né? Quando a gente estava lá na Rádio Piratininga, era tão legal que você, lá embaixo, eles sempre fizeram o presépio, né? Eles sempre fizeram um presépio lá no prédio VIP Center, lá na frente. Pô, que bacana. Às vezes você vai até numa igreja, em algum lugar, tem um presépio lá. Aí você vai lá na AME, a gente faz um presépinho para as crianças saber o que era. Mas até na AME eu vejo o presépio encostado num canto, criança nem passa olhando para aquele presépio, não quer nem saber o que é. Sabe? Então, o que falta? Eu acho que o que falta a gente já sabe o que é. Onde é que nós nos perdemos aí? Onde é que nós nos perdemos nessa coisa? E tem que entender, né, Mário, que nós somos um ser espiritual. e que nós precisamos cuidar do nosso espírito através dos pensamentos bons, de uma série de atitudes, porque quantas pessoas também, por não poder dar um presente para o filho, por não poder dar uma ceia, entra em depressão, se endivida, chega no mês de janeiro, é o mês dos endividados, né? Quer dizer, está todo mundo pendurado porque gastou no Natal. Quer dizer, então é uma gastança e a gente vê que espiritualmente as pessoas não se cuidam nada, né? É interessante também observar que muitas vezes as crianças esperam e os pais se sentem obrigados então a dar alguma coisa material, materialista, se alguma coisa que a criança veja na mão. Então não se preocupam em despertar o sentimento espiritual que existe na criança. Não que não dê, gente, não vamos... condenar também a oferta de presentes, porque isso é uma situação, é uma tradição que vem de muito e muito tempo. Mas haveria necessidade de uma explicação, pelo menos. Haveria necessidade de pelo menos uma oração antes de se começar a ceia, antes de se começar a distribuição de presentes, certo? Render homenagem ao dono da festa, como nós dizemos comumente. Mas isso tudo é esquecido, a ansiedade, aquela expectativa que os próprios pais, os próprios parentes impõem à criança, no sentido de ganhar alguma coisa, não de sentir alguma coisa. Então, essa diferença entre o ter e o ser, né? Que é tão importante para nós e que, infelizmente, hoje o ter está ganhando de 10 a 0, né? Isso, Mário. Então, eu sinceramente eu não sei como é que os pais têm tanto dinheiro para dar tanto presente assim. Porque, olha só, vamos calcular. A gente começa ali no começo, começa agora. Vamos lá, no Natal você tem que dar o presente de Natal. É o mais importante, talvez, mais o presente de Natal. Aí daqui a pouco chega a Páscoa. Quer dizer, para você dar um ovo de Páscoa, é mais caro do que qualquer presente hoje em dia, né? Porque o ovo de Páscoa, meu Deus do céu. Ainda tem aqueles que tem carrinho dentro, tem bonequinha, tem não sei o quê, que as crianças querem aquele. Porque se é só chocolate, ela joga fora. Ela quer o que tem a coisa dentro. Então, é o segundo presente. Aí depois nós temos o Dia das Crianças. É mais um presente, né? Então, e tem o aniversário delas, que é mais outro presente. Então, você vive o ano de presentes, de ter que dar presente para as crianças. Porque se você não der, ela fica frustrada. Se você não der, aí você vai ter que gastar com o psicólogo, você vai ter que gastar com tudo, porque virou essa coisa, né? Do mamon mesmo. Mas nós temos que entender também, né, Jorge, que há necessidade dessas vendas desses produtos, porque nós precisamos de emprego, nós precisamos que haja circulação de mercadoria para poder arrecadar impostos, quer dizer, tem uma série de coisas, mas deveria ter tudo isso e mais a parte espiritual. Porque nós vivemos num mundo, espírito e matéria fazem parte, sim, do universo, é espírito e matéria, ninguém vive sem matéria, sim, né? E era necessária. O que a gente não pode é ficar numa coisa só. Então, o que está acontecendo é o seguinte, sim, é você se manter só na matéria e esquecer disso. Então, você pega lá, por exemplo, lá, vamos falar da AME mesmo, que é nossa, que é onde eu posso criticar, porque eu sou da diretoria. Então, você já tem presente, você foi levar lá uns 30, 40 presentes para as crianças da AME essa semana, você foi lá levar, que você arrecadou para levar para as crianças da AME. 40, né? 40 crianças para levar para as crianças da AME, que é a campanha que faz. As crianças ficaram bonitinhas na sexta-feira, brincaram. Depois as pessoas reuniram ela, vestiram o Hélito de Papai Noel, o Hélito que está lá, que agora nós ganhamos o Papai Noel lá na AME, que o Hélito é tamanho do Papai Noel mesmo, né? O Hélito, funcionário nosso lá. Vestiram o Hélito de Papai Noel e o Hélito foi dar o presente para as crianças. E pronto, cadê Jesus? Certo? Mas cadê as crianças? Oração, cadê? Não, oração elas fazem todo dia. As crianças lá fazem oração todo dia, na hora de almoçar, na hora que chega, isso aí faz oração todo dia. Mas eu penso, e fizeram as apresentações também, dessas coisas tudo. Mas as apresentações também estão voltadas mais para o que está cantando aí na praça, né? Está voltada mais para isso. Eu falo de Jesus, é isso que eu estou querendo falar. E você pega. Mário, outra coisa, as religiões dentro do cristianismo são fraquíssimas. Muito fraca, eu estou preocupado com isso, sinceramente. A fraqueza nossa, porque você não tem campanha. Não existe campanha dentro da Igreja Católica, não existe campanha dentro dos evangélicos. Os espíritos são poucos, mas não tem campanha para ressaltar isso. A igreja faz a missa do galo, pronto. Os evangélicos fazem lá uma vigília, mas não tem uma campanha para chegar e chamar o cristão Ô, pessoal, vem cá, é isso aqui, vamos botar o pé no chão, pelo amor de Deus. Esqueceu do aniversariante, isso, né, Jorge? Não esqueceram só do aniversariante no dia do Natal, estão esquecendo do aniversariante mesmo. Estão esquecendo do aniversariante mesmo no tempo todo. É uma pena que a gente tenha chegado a esse ponto, né? Mas vejam, em relação ao que o Rui falou, da necessidade do comércio em função da engrenagem econômica, tudo bem, né? Mas volto aqui, o Jorge chamou a atenção no começo também. Dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então nós não somos contra o dar presentes, ou comemorar, comer, beber, nada disso. Mas nós achamos que mais importante do que tudo isso seria, antes de se começar, render tributos a Jesus. Agradecer a Ele todo o esforço, toda a luta que Ele teve em se encarnar num mundo tão grosseiro como o nosso, nos trazendo lições do que seja verdadeiramente o amor. Então, o amor, gente, não está no ter coisas. Os pais que muitas vezes se endividam, porque hoje está muito na moda, né? O filho exigir um celular novo, último tipo, que faz isso, que faz aquilo, que anda sozinho. Então, tudo isso é despesa para os pais. E ele entra no velho carnê, né, de 12 pagamentos, começa a pagar agora em janeiro, e vai só terminar em dezembro. Aí em dezembro tem que fazer outra conta para o presente do outro ano, né? E assim vai acontecendo o dia a dia de todos nós. Mas o importante, então, vejam, não é o ter, mas procurar cada vez mais levantar dentro de si o sentimento de gratidão a Jesus. Ora, gente, quem está um pouquinho ligado aos assuntos espirituais, entende, conhece a dureza que deve ter sido para Jesus se encarnar num mundo tão grosseiro como é o nosso. E isso, vejam, há 20 séculos atrás. Então, isso tudo deve ser considerado, porque ele veio nos trazer o quê? Uma nova maneira de se entender o que seja um sentimento chamado amor. Certo? Tirar o amor do egoísmo que normalmente é praticado por todos nós e levá-lo de uma forma mais abrangente, uma forma mais fraterna, uma forma mais amiga. Então toda essa condição deveria de satisfação interior que nós devemos trazer, não seria pelo presente que nós estamos dando para as nossas crianças, presente físico, material, mas muito mais despertar dentro dele o sentimento espiritual, para que ele possa ir já entendendo que a verdadeira vida não é esse mundo aparente que nós vivemos, mas muito mais aqueles que nós não enxergamos e aquele que, na realidade, é a verdadeira vida. E Mário, nós não estamos querendo destruir o Papai Noel, não, não é nada. Papai Noel tem que existir, sim, não tem problema nenhum, né? Não, é legal o Papai Noel, não tem problema. Agora, você não pode trocar Jesus para o Papai Noel. É isso que estão fazendo. Quer dizer, vocês estão... ninguém divide Jesus com o Papai Noel, você já percebeu? Por exemplo, o mercantilismo que a gente está falando não divide Jesus com o Papai Noel. Ele só quer Papai Noel. Ele só quer Papai Noel. Ou quem está, por exemplo... Então, olha o tamanho da ganância. Porque a pessoa podia vender, a pessoa podia fazer os comerciais que elas quisessem, mas nunca tirar Jesus fora, né? Porque é um feriado mundial, é um dia mundial em comemoração ao Redentor da humanidade, ao governador planetário. Mas não, ele substitui Jesus por Papai Noel, substitui Jesus por Mamon mesmo, né? Que é o Deus das riquezas. Então, o que eu falo para os pais, para as famílias? Faça um teste. Pega as crianças pequenininhas e pergunta o que significa o Natal. O que significa o Natal? Pergunta para eles. Que eles vão falar o presentinho que eles estão esperando receber. Quem vai falar que é o nascimento do Filho de Deus, que é o nascimento de Jesus, que é o nascimento... É só fazer um teste, aí a gente vê onde a gente está. Pena que não existe pesquisa, só faz pesquisa para ver quem vai ganhar a eleição, só faz pesquisa para ver se o comércio está vendendo muito, só faz pesquisa para dizer que está faltando emprego. Agora, ninguém faz pesquisa com criança para perguntar. Faz uma pesquisa com criança aí, de 2 a 5 anos de idade, de 2 a 6 anos, de 2 a 7 anos, sei lá. Pesquisa. O que é o Natal para essas crianças, que a gente vai ver o absurdo da pesquisa que vai ter o resultado dessa pesquisa. A não ser também que hoje em dia a pesquisa é tão manipulada, talvez apareça 100%, que todo mundo sabe o que é, porque é o interesse de quem está fazendo a pesquisa, que é o que a gente vê, a manipulação das pesquisas aí também. O Marcos Sugai entrou aqui, o Marcos Sugai é nosso irmão lá de Santos, e colocou aqui, deu um bom dia a todos, Feliz Natal, e colocou a foto aqui de um presépio lá na Igreja de Santana, lá em Santos, aqui, um presépio bonitinho. É isso aí, né? Ô Jorge, mostrar para as crianças. Pode falar, Calinho. Vamos saudando a Neide Cristina Santos Rodrigues, Mariângela Pinto Gonçalves da Costa, que está desejando boas festas, João Ramalho, o Jonathan Pinto, lá de Boston, nos Estados Unidos, tem uma pergunta, Claudemir Santos, Rubem de los Santos, de lá de... Como é que é? Da onde? Uruguai. Que é? Uruguai. Célia Mintes, Daniel Rosa de Assis, Rosângela Menezes e o Jonathan Pintos. O Jonathan Pinto tem uma pergunta. Mário, será que vai chegar uma hora em que Jesus vai assumir definitivamente do Natal? Olha, primeiro bom dia ao nosso assistente, ao nosso ouvinte. De Boston, viu? Ah, é? Está longe então, hein? Do jeito que as coisas estão andando, eu acredito que vai ser muito difícil reverter esse quadro em que nós chegamos. As igrejas evangélicas, por exemplo, pregam muito a volta de Jesus para pôr ordem na casa. Mas na realidade, vejam, é como nós sempre dizemos, não pode voltar quem nunca foi. Então se espera um Jesus de carne e osso, um Jesus material, que apareça vindo numa carruagem de fogo sobre as nuvens do céu. Vejam, isso tudo está lá nos escritos evangélicos, né? Então, gente, isso tudo também é levado muito para o lado materialista, porque se espera um Jesus de carne e osso, um Jesus que chegue com uma espada na mão, talvez, e coloque ordem na casa. Então, a casa hoje, entendemos, o mundo, está muito desarrumado. E... pensando bem, Jesus em carne e osso não tem lugar nesse mundo de hoje que nós vivemos. Ele seria muito mal entendido, muito mal interpretado, talvez muito mal recebido por aqueles que são contrários, né? Então, quando nós dizemos dentro do Espiritismo, nós entendemos que Jesus nunca foi, ele está sempre com a gente em espírito. Certo? Nós temos que entender que a vivência física de Jesus aconteceu lá na época em que ele esteve no mundo físico. Agora, hoje, ele nos acompanha espiritualmente. E, infelizmente, as pessoas dão muito pouca atenção a isso também, né? E ficam esperando que Jesus venha numa carruagem de fogo sobre as nuvens do céu e coloque ordem em tudo aquilo que está errado aqui. Da pobre Jesus, né? Naquela ocasião, com situações muito mais favoráveis, porém desfavoráveis, ele não conseguiu o que ele pretendia. Já imaginou hoje? Então vejam que um passe de mágica nós não vamos voltar a ser o que éramos, ou pelo menos a gente não vai entender o sentido básico do Natal. Mas é importante, vejam, que todo aquele que tem um pouquinho de despertamento espiritual, faça aquilo que se espera dele. Ou seja, tente levantar de novo a bandeira de Jesus, tente levantar de novo o sentimento de respeito em relação à vinda de Jesus, com uma oração, com uma prece, não que a gente não vá ter a nossa ceia, certo? Não que a gente não vá fazer a nossa festividade, mas que pelo menos... em algum momento, em 3, 4, 5 minutos, nós possamos levantar assim os nossos sentimentos e agradecer a Jesus. Se a gente conseguisse isso, pelo menos já estaríamos ganhando alguns pontos. Mas a ansiedade pela festa é tão grande que isso também tem passado batido. Mário, o ano passado eu fui criticado, porque eu falei que não gosto de Natal, eu fui criticado aqui no programa, dizendo que eu estava dando mau exemplo para as crianças. Porque eu falei, eu não gosto de Natal, porque eu, quando era criança, eu nunca tive Natal. Quer dizer, então eu falei isso aí, a pessoa mandou uma mensagem dizendo que eu estava acabando com as ilusões das crianças. Olha, você vai me desculpar, mas se a criança ficar desiludida porque eu falei isso aí, está faltando espiritualidade para essas crianças e para os pais dessas crianças, né? É, o Natal, veja, é uma ocasião onde se sente uma sensibilidade maior em relação ao outro, né? É, disse, inclusive, que essa época, entre 23 e 25 de dezembro, é uma época em que o planeta vibra de uma forma mais elevada. Então, existe despertado em nós os sentimentos de solidariedade, de fraternidade. Então, vejam que essa condição deveria ser passada realmente para o mundo todo. Então, hoje, o Natal é uma ocasião de muita sensibilidade para todos nós. E cremos mesmo que as lembranças que nós vivemos lá no passado se refletem hoje. São aquelas lembranças de pessoas que participavam conosco das reuniões e hoje já não estão mais com a gente. São situações em que a gente almejava um brinquedo e não ganhava. Então tem o lado alegre, tem o lado triste, mas o Natal é realmente uma ocasião em que temos os nossos sentimentos aflorados, né? Dizem até, vejam, algumas explicações a respeito do porquê a igreja colocou o dia 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus, porque ninguém sabe, nunca se soube, nunca irá se saber a verdadeira data do nascimento de Jesus. Mas existem algumas explicações e uma delas é realmente que todos os avatares, todos os iluminados antes de Jesus, nasceram em 25 de dezembro. E a igreja, então, precisando, de certa forma, colocar uma data única, porque lá no começo do cristianismo, em cada lugar se comemorava uma data do nascimento de Jesus, ela optou pelo 25 de dezembro. Existe uma explicação mais ou menos oficial, né? Que é aquela em que a igreja tentou esvaziar uma festa pagã que existia na época, acontecendo no solstício de inverno, né? Que era muito ligada às colheitas. Então, era uma festa pagã que era muito concorrida. Do Império Romano, né? Inclusive pelos cristãos. Então, a igreja precisava de uma data forte para trazer os cristãos numa comemoração. Então, ela optou pelo dia 25 de dezembro. Outros dizem que ela optou pelo 25 de dezembro para dar uma força, então, a Jesus, porque os outros anteriores a ele também nasceram nessa data. Mas isso tudo, vejam, são situações que aparecem, né? Mas que não fazem muito efeito na verdadeira situação, no verdadeiro significado do Natal. Só para complementar, foi o imperador Aureliano, no ano de 274 d.C., que ele fez justamente a festa para homenagear o deus Sol. Uhum. Né? Nascimento do Sol Invicto. Olha aí, o Rui veio munido de informação, hein? Mas era o solstício mesmo, né? É solstício. Essa daí é o solstício. Porque tem o solstício de verão e tem o solstício de inverno, né? E o solstício de inverno é exatamente aquele de nascimento, das coisas que eles começam a comemorar. Ricardo, vamos para nosso momento musical? E a música de hoje, será A Noite Feliz com os Canarinhos de Petrópolis. Oh, esse é o programa Vivência Espírita e agora nós vamos para isso. Nós queremos comunicar aqui a todos o falecimento ontem, né? O desencarne da nossa grande amiga Elza Aulísio Maia. A Elza trabalhou muitos anos no CTA, nós trabalhamos juntos, como trabalhamos também com o esposo dela, com o Zoca, e com o Marcelo, filho dela, que já tinha partido antes dela. E a Elza partiu ontem para a prática espiritual. Né, eu sei que muita gente conhece a Elza e muita gente conhece o filho dela, que é o Cláudio Maia, que é da prefeitura, né, Rui? Cláudio, companheiro nosso da doutrina espírita aí. Do SEAC, né? Do Seara Espírita Allan Kardec. Então, vou deixar claro aqui que a Elza Lins e o Maia. Muita gente conhece a Elza do Paulo de Tarso, não é ela não, tá bom, pessoal? É que a gente fica falando a Elza, o pessoal pensa que não é não. A Elza está lá nos ouvindo, com certeza, e nos vendo. E a nossa amiga Elza, grande amiga, pessoa que dedicou a vida toda para a família e também para os mais necessitados. A pessoa que sempre estava preocupada com o próximo, sempre estava preocupada com o bem-estar de todos. Ela deixa muitos amigos mesmo no CTA, né, onde ela desenvolveu a carreira dela toda e ajudando muitas pessoas, né? O cargo dela era um cargo mais elevado e ela sempre se preocupou com quem estava mais abaixo, né? Sempre ajudando a todos. Ela tinha falado, Rui, quando o filho dela desencarnou, que ela já estava perto de 80 anos, o Marcelo, que era um grande amigo meu também, ela falou que logo que ele desencarnou, que ela tinha muita vontade de ir embora com ele, né? De ir embora com o Marcelo, para ficar com o Marcelo. Mas depois passou um tempo, ela falava que a saudade aumentava, sentia a presença dele, mas ela estava querendo ficar mais um pouco, por causa que tinha o Cláudio. Ela achava que dizia que o Cláudio precisava dela ainda, e o Thales, que é o neto dela também, que é o filho do Marcelo, precisava muito dela. Mas ela está voltando para a pátria espiritual para se reencontrar com o filho, o amor da vida dela, o Marcelo, e o marido, o Zoca, que já faz alguns anos que... O Zoca, que foi muito conhecido em São José dos Campos, foi jogador de basquete, trabalhou no CTA, né? Jogou no tênis, jogou no CTA, era profissional, jogou no Flamengo. E veio trabalhar no CTA, como naquela época, na década de 60, muita gente vinha fazer esporte aqui em São José dos Campos e acabava arrumando emprego aí nas empresas aqui também depois, né? Então, o nosso carinho para a Elza, grande amiga, que ela possa estar chegando na pátria espiritual e fique lúcida logo e possa usufruir dessa nova vida espiritual. E agora, pode falar. Não, Jorge, eu não tive a oportunidade de conhecer a dona Elza, mas eu tenho a oportunidade de conhecer o seu filho, Cláudio Maia. E o amor que o Cláudio tinha pela mãe era uma coisa que deixava a gente até com inveja de ver o amor que o Cláudio tinha pela mãe. Viu? Então, a dona Elza, um bom retorno à pátria espiritual. Ela está sendo velada agora, lá na Urban, na sala 3, até as 10h30 da manhã. E depois o sepultamento será no cemitério do centro, às 11 horas da manhã. Quem lembra dela e quiser prestigiar, quiser ir ver, dar um abraço no Cláudio, na família, então o sepultamento será no cemitério do centro. E agora de madrugada também recebemos a ligação da Poliana, lá de Guararema, comunicando também o falecimento do nosso amigo da casa da Marcela, nosso amigo Benedito, nosso amigo Didi, que teve uma diverticulite, né? Fez a cirurgia, mas infelizmente depois de um dia ele está partindo para a pátria espiritual. Então nosso grande abraço também para Rosângela, a esposa dele, para as duas filhas, e a casa da Marcela se solidariza com a Rosângela e toda a família, a mãe dele também, né? A mãe dele que está aí, uma personalidade muito conhecida na cidade de Guararema, muito conhecida mesmo, família tradicional de Guararema, e vinha sempre na casa da Marcela para sempre estar mais próximo, digamos assim, espiritualmente, do filho dele, Mateus, que tinha partido para a pátria espiritual aí a questão de uns 3 anos atrás. Então, o Didi também, que ele possa receber a luz, que ele possa se equilibrar, que ele possa estar junto também com o filho nesse momento, sendo recebido por toda a espiritualidade amiga. E a gente roga toda a equipe da Casa Marcela que o envolva com todo amor. temos também a dona Carlinho, fala você, a dona Isla Sacilotti também, desencarnou, né, aqui em São José dos Campos. É, Jorge, ontem nós fomos convidados de manhã para fazer uma oração por Isla Sacilotti, que voltou à pátria espiritual por conta do Covid, deixando filho, esposo, a mãe, são espíritas, a mãe em tristeza, saudades, que nós sabemos a perda, porque o caminho certo, né, Jorge, uhum, são os filhos enterrarem os pais. E quando ocorre o contrário, o desespero é muito grande, porque apesar da idade da Isla não ser uma criança, mas para os pais é sempre bebê, uhum, nós somos sempre bebê. E ontem, graças a Deus, nós fomos convidados e tivemos o privilégio de fazer uma oração para encaminhar a nossa Isla Sacilotti, que se encontra nos braços de Maria de Nazaré, já em repouso, e dentro de breve tempo volta para reviver em sonhos a família, rever em sonhos a família e passar com eles momentos agradáveis. Muito bem. O programa Vivência Espírita, então, deseja conforto a toda a família. Carlinhos. Sim. Vamos continuando aí. Falei que você tinha perguntas. Eu queria saudar também o nosso irmão Eramir, de Salvador, que entrou aqui, desejando um excelente programa, desejando Feliz Natal e paz a todos também. O Marcos Sugai entrou aqui também, fazendo uma pergunta, mas é a pergunta que você vai fazer, Carlinhos? Uhum. Então faça primeiro, depois eu faço a do Marcos. Tem o Daniel Rosa, tem o Aécio Célio, pergunta aqui tem um monte, graças a Deus. O Daniel Rosa de Assis pergunta para você, Mário. Por ter que evitar a reunião na confraternização de Natal em espaço social de alimentação sem abaixar a máscara, como podemos expressar o sentimento de Natal de uma maneira desconvencional? Daniel Rosa de Assis pergunta. Por ter que evitar reunir na confraternização de Natal em espaço social de alimentação sem abaixar a máscara, como podemos expressar o sentimento de Natal de uma maneira desconvencional? Com os olhos, né? Vai, Mário. Pode falar. Mário pergunta. Os olhos são o espelho da alma. É, na realidade, a nossa manifestação espiritual se faz através do espírito, através da alma, né? Então vejam que não há. É claro que se você olhar a expressão da pessoa quando ela se dirige a você desejando um bom Natal, é mais interessante, né? Mas acredito que esse sentimento partindo do coração não vai fazer muita diferença com máscara ou sem máscara, né? Então hoje nós vivemos uma época em que todo mundo é mascarado. Antigamente era só o Zorro, né? Você lembra que usava máscara, né? Hoje todos nós estamos usando máscara. Então isso, de certa forma, impede que você visualize a expressão da pessoa, né? Mas vejam que, torno a dizer, quando o sentimento parte do coração, não tem máscara que impeça que esse sentimento envolva a pessoa a quem nós endereçamos, certo? Eu tenho uma outra pergunta do Aécio César, que ele pergunta, bom dia, Mário Vinhas, como poderemos nos caracterizar na presente epopeia natalina, como Pedro, como Judas? Bom, vejam que Judas, apesar de toda a sina que foi passada para ele, ele teve seu papel importante também, certo? Nós sabemos que ele foi, de certa forma, decisivo naquela época em relação às atividades de Jesus. Muito bem, ele foi um traidor. Hoje, então, a gente pode levar que o momento que nós estamos vivendo é um momento de traição. Muitas pessoas dizem que Deus está nos traindo. Gente, mas não vamos colocar a epopeia que nós estamos vivendo, ou vivemos esses últimos 2 anos, a débito de Jesus. Porque, na realidade, nós temos que levar crédito, porque tudo a gente tem que encarar como sendo um ensinamento, como sendo uma forma de postura, uma avaliação em relação àquilo que fazemos ou não fazemos. Então, quando dizemos, olha, muitos não pegam a doença, muitos pegam, mas saram, outros pegam e morrem. Então, existe muito falatório, existe muita política, existem muitos interesses envolvendo tudo isso. Então vamos encarar sim a situação como sendo uma lição para todos nós. E acima de tudo, acreditar que se está acontecendo e está nos desagradando, na realidade é uma situação que precisamos passar. Então acreditemos sim em Jesus, certo? Acreditamos em Deus com a sua justiça e vamos vivendo a nossa vida. Não vamos nos trancar dentro de nós mesmos com medo de que isso possa causar a nossa morte. Aí a gente fala, bom, o Espírita sempre foi aquele divulgador da continuidade da vida após a morte. Mas percebe-se que no momento que nós estamos vivendo, os Espíritas demonstram um medo de morrer fora do comum. Certo? E se impedindo, por exemplo, de voltar a um trabalho de assistência, se impedindo de uma série de situações que seria exigida a sua presença, então vemos que tudo vai da forma como nós encaramos a situação. Hoje o mundo está conturbado, hoje a humanidade está doente. Então vejam que nós que podemos bater no peito e dizer, não, eu sou espírita, eu já tenho entendimento. A gente percebe que isso tudo é uma falácia de muitos e muitos. Porque os espíritas, em certas situações, têm demonstrado um medo muito grande daquilo que possa acontecer. Então não vamos nos descuidar, não, de jeito nenhum. Vamos tomar conta de nós, porque o nosso corpo físico é responsabilidade nossa. Mas se chegar um momento em que tenhamos que fazer a nossa volta para o lado de lá, vamos encarar de uma forma digna, de uma forma onde possamos mostrar que realmente acreditamos que essa vida física que nós vivemos, na realidade, é passageira, é efêmera. E a verdadeira vida, aquela que realmente nos traz a nossa verdadeira situação, é a vida espiritual. É difícil, às vezes, aceitar uma situação dessa, mas é a realidade, não é? Ô Mário, nisso que você falou, se nós observarmos a escritura paralela dos verdadeiros evangelhos, quando João Batista vai batizar Jesus, João Batista diz, mestre, és tu quem tem que me batizar. E aí Jesus disse, vai e cumpra-se o que está nas escrituras. Quer dizer, tudo foi um planejamento espiritual e tudo tem um roteiro a ser seguido. Quando Judas avisa aos soldados que aquele que o beijar é Jesus para o prender, Judas, segundo conta as escrituras, chega aos ouvidos de Jesus e pede, mestre, liberta-me desse compromisso. E Jesus diz a ele, Judas, faça o que está escrito, com que se cumpra as escrituras. Então, há questionamentos sobre a traição de Judas, há muitos questionamentos que realmente as escrituras mostram de maneira diferente. Porém, o povo acha que tem sempre um traidor, que tem sempre um perseguido, que tem sempre aquele que tem que ser apedrejado, quando na realidade nós temos que aprender a perdoar aqueles que tiveram que cumprir compromissos, não é? E é muito difícil. Então, é interessante também a gente colocar o seguinte, lá nos tempos antigos, a crença na continuidade da vida era normal, era comum, certo? Na reencarnação, embora os judeus na realidade acreditassem na ressurreição, não na reencarnação, que existe uma diferença, a ressurreição é a volta do espírito no mesmo corpo. Isso hoje nós sabemos, é impossível, cientificamente falando, isso não vai acontecer. Agora, a reencarnação é a volta do espírito em outro corpo. Aí as pessoas perguntam, por que os cristãos que eram jogados para os leões nas arenas tinham uma serenidade tão grande? Eles não encaravam a situação com pavor, com terror. Justamente porque eles acreditavam que a morte do corpo, na realidade, era só a morte do corpo. O espírito iria, de certa forma, se desprender e voltar numa outra ocasião, num outro corpo. Ou seja, eles acreditavam na continuidade da vida após a morte. Então, eles demonstravam, sim, uma serenidade diante da morte que se mostrava para eles muito próxima, não é? Então, vejam que essa crença da continuidade da vida após a morte é que é muito importante para todos nós. Mas nunca acreditando, vejam vocês, que essa continuidade da vida após a morte vai ser um mundo de contemplação, um mundo onde todo mundo vai bater as asas e voar para lá, para cá. Não, é um mundo muito semelhante ao nosso hoje. É um mundo de provas e expiações também, dependendo da condição do espírito. E tudo aquilo que a gente conseguir acumular hoje em conhecimentos, em ensinamentos, em aceitação, certo? Isso tudo vai, sim, pesar na hora que a gente for fazer a nossa partida. E, consequentemente, quando nos encontrarmos do lado de lá, não vamos ficar surpresos por não ser aquele mundo bacana, aquele mundo bonito que imaginavam. Que se for bom vai para o céu, se não for bom vai para o inferno. Então, o inferno e o céu nós podemos começar a entender a partir daqui. Certo? Porque nós fazemos o nosso céu, nós fazemos o nosso inferno. E quando a gente for para o lado de lá, aí sim, nós vamos mais estar preparados e identificados com aquilo que nos espera. Mário, acrescentando um pouquinho aí, eles, naquela época, todo mundo sabia que existia reencarnação. Né? Todos eles, na época de Jesus, todos sabiam que existia reencarnação. Só que eles encaravam a reencarnação como uma ressurreição. Né? Agora, eles sabiam. Então, o que eles pensavam ainda? Como as coisas estavam começando ali a ser mais esclarecidas, eles pensavam que a reencarnação seria voltar no mesmo corpo. Então, por isso que eles encaravam como se fosse uma ressurreição. Aí, por exemplo, nessa passagem mesmo, que é interessante, ninguém vai até Deus se não nascer de novo, né? Uhum. Jesus que coloca isso, se não nascer de novo. Então, a gente vê que Jesus falava de reencarnação. E nessa passagem é muito interessante que tem a passagem dele com os discípulos. Porque olha só a pergunta que Jesus faz para os discípulos, né? Quem dizem os homens que é o filho do homem? Quem eu sou? Uhum. E eles respondem. Uns estão falando que é João Batista. Outros estão falando que você é Jeremias. Outros estão falando que você é Zacarias. Outros estão falando que você é algum dos profetas que passou por aí. Uns estão falando que você é Elias. Por que Jesus fez essa pergunta? Ele falou, o que vocês pensam que eu sou? O que vocês pensam? Primeiro ele pergunta, o que os homens pensam que eu sou? Aí eles falam, se eles não acreditassem em reencarnação, eles não tinham dado essa resposta. É. Então, estamos pensando que você é algum desses espíritos aí que está aqui reencarnado. Então, olha a certeza, não tem nem interpretação nisso. É a certeza que Jesus está dizendo. Ele está perguntando, quem que vocês pensam que eu sou? Aí ele pergunta para Pedro, e você? Né? Não, ele pergunta para os discípulos, e vocês, quem pensam que eu sou? Aí Pedro responde, você é o filho, você é o Cristo, filho de Deus. E ele fala, bendito seja você, Simão, né? Que foi o Espírito que te falou e não a carne. Então, mas a gente se concentra muito na resposta de Pedro, para dizer que ele é o Filho de Deus, e esquece da primeira parte, que é a primeira parte que as pessoas pensam que ele é aqui. E Jesus deixa claro aquilo naquele momento, que ele não é reencarnado aqui na Terra. Ele deixa claro isso. Eu não sou nenhum desses aí que está reencarnado. Não sou. Eu sou mesmo o Filho de Deus. Quem tem sensibilidade espiritual, consegue ver que eu sou filho de Deus, e não qualquer outro que já esteve por aqui. Mas ele não contesta ninguém por pensarem que ele é algum dos profetas. E nessa mesma passagem, tem no monte, né? Quando ele sobe no monte, no momento da transfiguração, que aparece Moisés e Elias, que as pessoas perguntam para ele, que os discípulos perguntam para ele, mas mestre, mas diz que para o filho de Deus nascer, primeiro Elias tinha que nascer, mas nós não vimos Elias nascer. Aí ele fala, Elias já nasceu e fizeram o que fizeram com ele, maltrataram, fizeram tudo. E é a mesma coisa que vão fazer comigo. E naquele momento está lá, você pode pegar o evangelho espírita, evangélico, católico, vai estar lá. E os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então, João Batista era Elias reencarnado. Então, eles tinham convicção total na reencarnação. Eles só não entendiam, o povo só não entendia, como seria essa volta dessa reencarnação. E muitos chamavam isso de ressurreição. Uhum. Né? Só para a gente acrescentar isso aí. E só para complementar, para quem não tem conhecimento, a reencarnação ela foi aceita normalmente até um bom tempo. E depois, por um decreto da igreja, se proibiu falar em reencarnação. Então, daí para frente, começou essa história, esse descrédito à volta do espírito através da reencarnação. Né? Isso. Tem uma pergunta agora do Marcos. O Marcos está perguntando aqui, senhor Mário, o senhor poderia falar da estrela de Belém? O que o senhor acha dessa estrela? O que você acha que foi essa estrela? Tem gente aí até falando que pode ter sido até um disco voador. Existe aí uma aula dentro do programa de escolas de aprendizes do Evangelho, que é uma aula intitulada O Nascimento de Jesus e Controvérsias Doutrinárias, né? Então, uma das controvérsias doutrinárias, o que é uma controvérsia? É um assunto que não tem um entendimento comum. Não existe unanimidade em relação à explicação, ao entendimento. E essa história de estrela, sempre trouxe muita curiosidade, inclusive para os próprios cientistas. Teria havido realmente uma luz fulgurante no céu que teria anunciado o nascimento de Jesus? E é interessante ver que, dentro da própria ciência, como nós dissemos, né, existiu muito interesse em saber o que, que era aquilo. Né? Então, existe, vejam, um astrônomo alemão lá do século XVII, Kepler, Johannes Kepler, ele resolveu checar essa história, se realmente havia existido uma luz no céu que teria anunciado o nascimento de Jesus. Então, ele era astrônomo, ele era matemático, ele era um monte de coisa, né? Ele se baseou no seguinte: existe no espaço uma série de fenômenos que têm uma regularidade absoluta de acontecer. E já na ocasião, achava-se que essa luz teria sido uma conjunção planetária. E o que, que é uma conjunção planetária? É a superposição de dois ou três planetas que faz com que uma luz muito grande se faça nos céus, né? Então, como existe uma regularidade de acontecer, Kepler pegou a última vez que havia acontecido a conjunção planetária de Júpiter, Saturno e Marte, viu a penúltima vez, estabeleceu a diferença de tempo entre uma e outra e foi fazendo a regressão até chegar nos tempos de Jesus. E realmente aconteceu naquela época uma conjunção planetária que poderia ter sido realmente a origem da luz fulgurante no céu. Agora se pergunta, não teria sido então um milagre, uma anunciação extraordinária? Então vejam que não, que os espíritos muitas vezes, para dar força às profecias, utilizam de acontecimentos físicos para que elas se confirmem. Existia mesmo lá uma luz, uma profecia, acho que de Zacarias, lá muito tempo antes de Jesus, que dizia: e quando virdes uma luz fulgurante no céu, segui-a e ela vos levará ao Salvador do mundo. Muito bem, então essa seria uma explicação. Em 1925, existia um outro astrônomo alemão chamado Schnabel, que já com instrumentos muito mais precisos, resolveu checar o trabalho de Kepler. E fez a mesma coisa, e chegou no mesmo resultado. Ou seja, na época dada como o nascimento de Jesus, aconteceu uma conjunção planetária de Júpiter, Saturno e Marte. Só que com uma agravante, certo? Se considerar o nascimento de Jesus como sendo o ano 1 da era cristã, então estaria 7 anos atrasados, ou seja, essa conjunção teria teria acontecido 7 anos antes do nascimento de Jesus. Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se fosse considerar realmente o ano 1 como o ano do nascimento de Jesus, o nosso calendário estaria 7 anos atrasados, né? Então vejam que, de fato, aconteceu essa luz fulgurante no céu que serviu de guia para os reis magos chegarem até Jesus e uma série de outras explicações de outros acontecimentos muito interessantes em relação a isso, viu? Mário, mas aí também não tem o cometa Halley sendo aquele que aparece de 70 e 75 anos na nossa... 75 e 75 anos, né? E dizem que era justamente esse cometa Halley que apareceu e que foi uma coisa, um fenômeno, que realmente é um fenômeno, que só aparece 75 em 75 anos. Como nós dissemos, né? Os acontecimentos, os fatos astronômicos, eles têm uma regularidade muito grande. E pode ter sido, inclusive, isso. Não se tem uma absoluta certeza do que possa acontecer. O que se tem certeza de que a luz realmente aconteceu, certo? E, como nós dissemos também, em cumprimento a uma profecia de muito tempo atrás, dizendo que essa luz fulgurante anunciaria o nascimento de Jesus. Então, gente, é por aí. Mário, e também isso não teria mistério nenhum, eu acho até, porque os navios se guiavam pelas estrelas antes, as pessoas claro, do lugar se guiavam pelas estrelas, olhando as estrelas. Uhum. Então, às vezes a gente quer fantasiar tanta coisa que deixa complicado, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, os cientistas, né, sabem, os astrônomos sabem quando é que o cometa vai passar de novo daqui a não sei quantos mil anos, né? Por que, que naquela época eles não podiam saber que nem, e seria naquela época que teria essa conjunção, alguma coisa desse tipo? Hoje a gente sabe quando vão acontecer as conjunções, a televisão avisa para a gente antes para a gente perceber, verdade, né? Verdade. Mas tinha os sábios daquela época que sabiam. Então eu queria indicar para todos também, sempre indico aqui no Natal, o livro chamado O Quarto Sábio. É um filme antigo, tem até no YouTube, O Quarto Sábio, que é exatamente, fala dele, eles são os magos que vão atrás de Jesus. E esse quarto é o que fica pelo meio do caminho, mas vai fazendo um monte de coisa interessante. Uhum. Né? E essas coisas interessantes é que é realmente o significado do que é você ter de Jesus ter nascido na nossa vida. Né? Então, quer saber o significado, se Jesus nasceu na nossa vida? Assista esse filme, ele já está velhinho o filme já, e é colorido pro computador, né? Se não for O Quarto Sábio, é O Quarto Rei Mago, né? Tem no YouTube, tem aí em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar, nas mídias aí, fácil, só assistir. E não é um filme categoria A, é um filme categoria B, né? É, mas é muito bonito. O que é importante é a mensagem, né, Rui? É a mensagem do filme, é muito importante, não é um filme de efeitos especiais, a mensagem é fantástica, uma das melhores mensagens que eu já vi de saber se Jesus nasceu mesmo nos nossos corações. É, porque esse quarto magro, ele se perdeu, né? Não conseguiu encontrar com os três e levou uma série de coisas que era para entregar para Jesus. É. Mas no meio do caminho ele foi entregando. Isso, mas ouro, não conta não, porque senão você pode... E no começo do filme, mostra que ele é sábio, né? Ele é um sábio, esse aí, filho de um rei. Ele é sábio e ele era astrônomo. Ele estudava a época certa e se comunicava com os outros. Então, ele estudando, ele falou, chegou a hora. Nos estudos que ele fazia da astronomia, chegou a hora. E marcou para se encontrar com os outros. Né? Não, mas só vou falar o final, porque sem o final não tem graça. Mas depois as pessoas vão ver. Aí a pessoa não vai assistir. Que ele, quando chegou... Não, vai assistir, sim. Quando ele chegou, Jesus já tinha sido crucificado. Exatamente. Mas aí ele tá bom. Começou a pedir uma série de... Pedir perdão e veio Jesus dizendo para ele uma série de coisas boas. É. Aí deixa para o pessoal ver o filme. Legal. Vale a pena ver. São filmes que a gente tem na vida da gente tem que ver um filme desse. Ricardo, outra coisa falar, só para complementar, né? A história também nos mostra os reis magos como se eles fossem vizinhos, né? Viram uma estrela no céu, um bateu na casa do outro e disse, olha, vamos lá, Jesus já nasceu, né? Mas na realidade eles eram de lugares distantes um do outro para a época, né? Um na Arábia, outro na Índia. Então vejam que eles se guiaram realmente por algo que deve ter acontecido nos céus, né? Eles moravam em lugares muito distantes e se reuniram, se encontraram realmente muito tempo depois numa cidadezinha chamada Sela, já na Palestina, né? Então vejam que... Sabe-se também que quando eles chegaram para visitar Jesus, Jesus já devia ter por perto de 11 meses de idade, 10, 11 meses de idade. Então não foi assim uma coisa subsequente ao seu nascimento. Ele nasceu em 25 de janeiro e já no dia 6, em 25 de dezembro, né? E já no dia 6 de janeiro eles já estariam visitando Jesus, né? E nós vamos encontrar essa história no Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Mateus é totalmente diferente, né, mãe? O Lucas é que fala da estrela, fala da voz lá que vem falando para os pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, que é uma das frases mais lindas que eu conheço, é essa daí, né? Então, inclusive até a própria condição. O Evangelho ele não é unânime em relação a todos os acontecimentos. A própria concepção sobrenatural de Jesus não aparece nos quatro Evangelhos. Só aparece em Mateus e Lucas. João e Marcos nem comentam o assunto, né? Então, percebe-se que realmente esses assuntos, quando foram compilados lá por Jerônimo, lá perto do ano 400, que se formou então o Novo Testamento, não aconteceram com uma unanimidade de entendimento ou de conhecimentos até a época. Porque os quatro evangelhos foram escolhidos por sorteio, né? Os quatro evangelhos que tem na Bíblia, né? Quer dizer, tinha mais de 40 evangelhos para ser visto e só quatro que foram aceitos e foi por sorteio também, né? Rui. Carlinho, deixa para depois para a gente ir para o momento Giga Vale, porque tá bom, eu vou ter que dar uma saidinha mais cedo aqui. Tá. Vamos entrar, Ricardo, no momento Giga Vale? Ok, vamos lá então. Hoje, só para avisar antes aqui, que o tema é Natal de Jesus. Depois o Mário comenta para a gente, por favor. Uhum. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Toda vez que o Natal retorna, sua figura é lembrada com maior vigor. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda. Outros, que na sua existência acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. O que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício em diferentes meses e dias, motivo pelo qual a Igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Estranham alguns que tudo que se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Mesmo após a sua morte, não nos legou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado, talvez. Exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. A lição do amor, o amor por excelência que foi. Desde seu nascimento na calada da noite à sua morte na cruz, sua vida foi a dos que amam em totalidade. Por isso mesmo, é que não temos as notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era a humanidade e com ela esteve ao longo de sua missão. Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagem acessíveis ao povo, que desejavam a mensagem diferente de todas as que ouvira até então. A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, ou ouviam atenciosos. Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Dirigiu-se à criança, convidou os moços a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Menos de 3 anos. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo conquistando as almas. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida, ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é do amor perene. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. A comemoração do seu natalício a todos nos motiva a amar, doar e perdoar. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Aproveitemos o clima de Natal para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Aproveitemos mais. Coloquemos em prática ao menos alguns deles. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Não esqueçamos, é Natal. Esse é o momento Gigavale. Mário, o que você poderia falar sobre essa mensagem linda, o Natal, perante o Natal de Jesus? Então, Rui, é interessante que a gente analise que por todo esse tempo, muito tempo tem se perdido discutindo pormenores, situações materialistas em relação a um nascimento, a vida e a morte de Jesus. E se esquece do principal, da essência dos ensinamentos de Jesus, que é o amor. Então vejam, a partir do momento em que nós nos despertarmos para isso, a partir do instante em que a gente realmente reconhecer que a vinda de Jesus, todo o seu trabalho foi baseado no amor, e o seu esforço para que nós entendêssemos o que realmente é amor, não esse sentimento, como dissemos ainda há pouco, egoísta que nós praticamos, o sentimento da posse, o sentimento do ter, a comparação que se faz entre sexo e amor, ou fazer sexo é fazer amor, isso tudo é um absurdo, porque amor é sentimento, o amor está no coração, tudo mais é material. Então, a partir do instante em que a gente coloque esse ensinamento básico de Jesus, por toda a sua doutrina foi baseada no amor, a gente vai ver que talvez possamos conseguir um mundo melhor. É difícil, principalmente no atual estágio em que nos encontramos, onde as pessoas estão muito mais ligadas às coisas do que ao coração. Mas, enfim, é o nosso trabalho. É todo aquele que tem um pouquinho mais de despertamento dentro de si, possa praticar o amor na sua verdadeira essência e possa ensinar aos outros a fazer como ele faz, ou seja, dando exemplo. Então não tem melhor forma de doutrinar, de orientar quem quer que seja, se não for através do exemplo. Muito bonito. Ricardo, vamos para encerrar o momento de Gavale e entrar num intervalo comercial, por favor. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Mário Vinhas, que é aquele que veio na inauguração do nosso programa há 18 anos atrás, né? É estudioso da doutrina espírita, é preletor, orador, professor de vários cursos de mediunidade, de oratória, e é voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho e também é um dos responsáveis pela livraria Casa do Caminho. Mário, vamos então continuando a nossa bate-papo de hoje. E o que, que a gente possa dizer? Que eu fiz um levantamento aqui. Tem um significado, né? O que, que significa a árvore de Natal, o que, que significa as bolas que se colocam no Natal. Então tem uma série de coisas e não se explica nada o Jesus naquele bercinho ali, que é do presépio, que foi feito, o primeiro presépio foi feito por São Francisco, Francisco de Assis, né? E várias culturas. Sabe que ontem eu recebi um cartão de Natal. Foi lá da Fraternidade Paulo de Tarso. De primeiro era um monte que eu tinha em casa. Hoje não sei, tem nada. Hoje as mensagens tudo pela internet. Uhum. E o que, que você acha dessa mensagem pela internet? Tem o mesmo valor daquela mensagem que era do cartão? Que a gente comprava um monte de cartão, né? Eu mesmo andei vendendo na Rua 7 lá os cartões lá do hospital. Francisca Júlia, né, que era para ajudar no evento. Hoje não se vê mais, Natal, cartão de Natal em lugar nenhum, né? Os tempos hoje estão muito mudados, né, Rui? Aquela sensação, aquele sentimento de aproximação que existia antes entre as pessoas está desaparecendo. Então hoje as mensagens são todas por internet, cartas praticamente não se escrevem mais, não é? Isso tudo eu, na minha opinião de 80 anos de vida, né, vejo que está se perdendo muito desse sentimento, dessa condição de fraternidade que nós fazemos dentro de nós. Porque hoje é muito mais fácil se fazer uma mensagem. Até o computador nos ajuda na busca das... O telefone nos ajuda na busca das palavras, né? A gente começa a digitar, já aparece a palavra completa. Quer dizer, então tudo é muito automático. Consequentemente, não existe muito sentimento. Existe mais obrigação. Quando diz, ah, puxa, eu esqueci de mandar uma mensagem para o Rui, né? Tá? Então vou lá e escrevo alguma coisa. É uma coisa que a gente faz mais por impulso, não por sentimento. Então, eu acho que isso é uma perda muito grande em relação à vida em si, né? Então, muitas dessas situações hoje, em relação ao que era, estão desaparecendo. É. O Jorge teve que sair porque ele foi no velório da dona Elza, e então nós não estamos mais contando com a presença do Jorge aqui no momento, né? Só tem a presença espiritual dele, fica. Ah, fica, ele não vai, né? Tem alguma pergunta? Não, bom, tem pergunta sim, mas eu queria ressaltar a presença da Maura Russo, Beatriz Porto, a nossa querida amiga e irmã, Rivail e Gisele, lá de Itaberá, do Instituto Social Amor e Caridade de Itaberá, o Nil, que faz as capas dos livros. Nossa, um grande abraço para Jorge Reis, Fabiana Kraus, desde que a Quirine, Eliane Mendes e Ieda Bastos, Célia Bila, Ricardo Luiz Carmona, Luiz Carlos Forcato, Adolfo Márcio Pires Mazala, Yolanda Garzon, Lourdes Roim, José Donizete Ferreira, Arquitete Aitos, Nina Lopes, Claudinha Ribeiro, Sônia Santos, agradecendo e saudando a todos eles. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de dar uma resposta para esse pessoal todo, né? Que a semana passada foi tão movimentada que nós não tivemos, né? De saudar as pessoas foi complicado. Não, mas hoje é um dia especial, né? É um dia que a gente tem que cumprimentar todos aqueles nossos ouvintes queridos que sempre nos acompanharam e estão sempre nos acompanhando. Mas, Mário, o que você está sentindo? Porque eu estou sentindo que do ano passado, o Natal do ano passado e o Natal desse ano, mudou muito o envolvimento, mudou muito a vibração. Você acha que mudou ou que continua a mesma coisa? Porque eu estou sentindo que a vibração desse ano aqui está muito melhor que o ano passado, né? Porque o ano passado foi muito triste o Natal, né? E esse ano aqui parece que está bem melhor, com tendência de melhorar para o ano que vem, para o ano de 2022. O ano passado a gente estava muito pressionado, né, pela situação que a gente estava vivendo, né? Não só pela situação, mas por todo o clima de terror que a imprensa colaborou para fazer, né? Você acha que houve um clima de terror na imprensa? Eu acho, eu inclusive tenho exemplos de pessoas que realmente ficaram super aterrorizadas com a situação, né? Eu até levantei aqui anteriormente, né, no próprio meio espírita, as pessoas ficaram com muito medo do que pudesse acontecer em relação à doença, né? Então vejam que toda essa pressão, o faz, não faz, pode, não pode, usa, não usa, tudo isso contribuiu para que o clima, o ano passado, estivesse meio tenebroso, meio denso, né? Espiritualmente falando. Então hoje parece que nós estamos nos libertando de uma situação muito triste. Então acredito sim que hoje a gente esteja vivendo momentos de mais otimismo, né? Em relação ao futuro. Eu digo em relação às próprias casas espíritas que vieram fechadas por todo esse tempo, muitas já estão abrindo, funcionando normalmente, já existem escolas de aprendizes do evangelho sendo programadas para o ano que vem. Eu tenho, por exemplo, lá comigo 3 notificações de 3 casas diferentes que vão iniciar a escola de aprendizes do evangelho em fevereiro, presencialmente. Só que aí tem um adendo, né? Uma situação que a gente tira favorável desse movimento que a gente viu atrás, né? Ou seja, a abertura para o mundo de tudo aquilo que a gente pratica aqui. Então, quando eu digo presencialmente, vai funcionar também de uma forma virtual, onde as aulas, os encontros, além de participar com a presença de todos, vai ser através da internet levada para os lugares do mundo todo, né? Hoje mesmo, quando nós temos exemplo de turmas que começaram presencialmente, depois tiveram que parar em função da pandemia, certo? Continuaram os seus estudos de forma virtual. Turmas que receberam alunos de outros países, inclusive nesse ínterim. Então, toda essa situação nós temos que terminar como, sim, recursos que os momentos que vivemos nos trouxeram, né? E aí, vejam, é uma abertura bastante favorável que nós estamos vivendo. Eu tive uma experiência, agora, quarta-feira, eu fui dar a última aula do ano lá na Fraternidade Paulo de Tarso e passei por uma experiência linda. Tinha 40 pessoas ali presentes e tinha mais 40 na internet, né? Eu achei um caso muito bonito, né? E a interação, tanto daqueles que estavam lá dentro de casa como aqueles que estavam ali no Paulo de Tarso, foi muito boa, muito bacana. E os parabéns para o pessoal lá do Pó de Tarso, principalmente pela presidente da casa, que é a Marta, né? Mas são experiências novas, só que eu já falei para o pessoal, não me convide para fazer palestra online, que eu não gosto, eu não aceito, não gosto, e também a gente vê que eu prefiro mais o presencial. Né, Carlinho? Como é que está lá da sua casa? A nossa casa, infelizmente, eu tive que fechar por essa quarta-feira passada, vou abrir só 5 de janeiro, por conta de uma orientação espiritual que nós tivemos, em que, pós-Covid, nós ficamos com a energia baixa, porque eu peguei o Covid por sentimento, que é o que, incrível que pareça, nós somos motivados a sentimentos, né, Mário? E eu tive um problema sentimental sério, baixei a minha imunidade e peguei a Covid. Aí o meu mentor pediu para que eu ficasse por 30 dias sendo assistido espiritualmente somente, não fazendo o trabalho de socorro que nós fazíamos. Aí, na sexta-feira, agora no dia 24 de dezembro, nós estaremos abrindo a AME para fazer as preces e orações lá. A Eliane está perguntando se vai ter Evangelho de Natal lá. Não vai ter, mas nós estaremos no dia 24, no dia 31 de dezembro, abrindo a AME para aqueles irmãos que precisarem de uma orientação, de uma oração, nós estaremos lá trabalhando. E na sua casa, tranquilo? A Casa do Caminho segue normalmente os trabalhos, né? A gente não fecha, então na época do Natal, na época do Ano Novo, todos os trabalhos vão funcionar normalmente, à exceção das escolas que aí estão paradas mesmo, né? Mas então na segunda e na terça noite, na quinta à tarde, no domingo de manhã, nós vamos ter os nossos trabalhos espirituais de forma normal, viu? Então a gente está vendo que estamos voltando à normalidade, né? Ô Rui. Pois não. A Aniete Roma está conosco. Opa, um grande abraço para a doutora Aniete. O Aécio César está pedindo para falar da campanha do livro. Se você tiver condições de soltar aí, Ricardo, eu não sei se tem. O Ricardo não tem condições. Nós estamos com a campanha do livro do Aécio César sobre Chico Xavier, que você vai entrar num site no Vivência Espírita, tem? Para você participar, são R$50, você ganha um livro autografado, R$100, você ganha um livro autografado e uma mensagem, e R$200 para nos auxiliar a ser impresso esse livro do Aécio César. Você vai receber um livro autografado, vai receber uma mensagem e o seu nome vai aparecer no programa Vivência Espírita. Então, nós estamos ainda contando até o dia 25 de dezembro para recebermos o auxílio para podermos imprimir 100% do livro do Aécio César. E conseguimos até agora 70% ou 75% do valor, né? Estamos quase lá, precisamos quase lá, quase lá. Então vamos continuando com o nosso programa. Vamos sim, olha. Eu só queria falar que a Elaine Ramos está conosco, Sônia Nascimento, Tina Neca, Aliane, que está conosco. E o Aécio César tem mais uma perguntinha para o Mário Vinhas. Por que os amigos espirituais não dizem nada a respeito do nascimento de Jesus? Por que ainda esse mistério? Veja, eu creio que não existe mistério em relação ao nascimento de Jesus. As pessoas se preocupam muito com a forma material em que ele veio ou não veio, certo? Então vejam que hoje existe muita discussão, existe muito tempo perdido em relação à discussão de detalhes sobre a vinda e a vida de Jesus, e também sobre a morte de Jesus. Então perde-se muito tempo, por exemplo, em discussão sobre se o corpo de Jesus era fluídico ou era material. Se Maria era virgem ou não era virgem. Se aconteceu a estrela ou não aconteceu a estrela. Então vejam que são detalhes, sim. As pessoas se interessam em conhecer, mas não são tão importantes como a mensagem que Jesus veio trazer. Então se perde muito tempo em discussões sobre situações materiais e se esquece do principal, que é a situação espiritual. Então, gente, a mensagem de Jesus é que deve ser, sim, trabalhada, discutida, vivida. Hoje as pessoas dizem, não, eu sou cristão. E bate no peito e diz, não, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico. Aí se pergunta, se é espírita? Não, mas espírita não é cristão. Eu digo que é um erro. O espiritismo, dentro do meu entendimento, é a mais cristã de todas as doutrinas cristãs. Porque o espiritismo se baseia no seu ensinamento religioso unicamente no Novo Testamento, que é a vida de Jesus. Pega-se, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá com seus 28 capítulos, mais da metade deles só de citações do Sermão da Montanha, aquilo ali é cristianismo puro. Certo? Não existe outras situações. Então vejam que quando nós dizemos eu sou espírita, ou quando eu digo, não, se é espírita cristão, não, o espírita por sua natureza ele já é cristão. Não existe essa história de espírita cristão, espírita umbandista, espírita isso, certo? Espiritismo é espiritismo. Então quando nós dizemos sim da necessidade de nos manter mais na parte espiritual da mensagem de Jesus, não quer dizer que a gente tenha que desprezar o lado material da vida de Jesus, mas simplesmente acreditar que o espiritual é eterno, o material é passageiro. Então, a partir do ponto em que nós nos dedicamos a viver Jesus, nós estamos no caminho certo. Então, não adianta dizer eu sou cristão, eu sigo Jesus, não, os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, nossa, pega o Sermão da Montanha, é uma verdadeira poesia, mas aí se pergunta, mas você vive aquilo lá? Então, o ser cristão é viver Jesus, vivenciar os seus ensinamentos. Então, quando os irmãos espirituais muitas vezes deixam de citar uma coisa ou outra, é questão do momento, é em questão da necessidade da mensagem em si, mas tenho certeza que, acima de tudo, prevalecem os ensinamentos da vivência de Jesus. Ô Mário, agora na última sessão da Câmara, que foi quinta-feira passada, foi aprovado o dia da Umbanda. Uhum. Houve 5 votos contrários e 14 votos a favor. 15 votos a favor. Então você vê que estamos democratizando as religiões. Houve um vereador que diz que onde se viu agora a gente dá todo dia para a minoria, quer dizer, então ele acha que a minoria não merece ser lembrada. E a gente observa que Jesus ele veio justamente falar para a minoria. Isso, né? Justo. Minoria oprimida, a minoria que sofria demais. E a minoria não, acho que era a maioria que sofria. A maioria sofria, mas a gente vê que dentro da maioria também existiam as minorias, né? Inclusive o próprio cristão, que você estava dizendo aí, que Nero ficava bravo, com raiva, porque os cristãos iam para a arena cantando e alegres. Ele não entendia por que os cristãos iam para a arena para ser comido pelos leões, para ser mortos lá na arena, sorrindo e cantando. Só que a gente vê que aqueles cristãos de primeira hora, que era aquele que praticamente conviveu junto com Jesus, ou então após a vinda de Jesus, eles entenderam que a morte não existe, né? Uhum. É, bacana, muito, muito, muito bem colocado, Rui. Mas então, gente, é isso. O viver Jesus é estar em paz consigo mesmo, é estar em paz com o mundo. Hoje se diz que o verdadeiro estado de felicidade se estabelece em nós quando nós estamos de bem conosco mesmo, de bem com o mundo e de bem com Deus. Aí então, dentro dessa condição de trilogia de entendimento, nós estabelecemos em nós então um estado de felicidade, porque a felicidade não é aquele estado absoluto de se alcançar determinada coisa e ser feliz para o resto da vida. Isso não existe. A felicidade se baseia em pequenos lances do nosso dia a dia. Aí, só para finalizar, o projeto do Dia da Umbanda foi do vereador Fernando Petit. Então, ele já praticamente veio trazer para a gente essa, colocando a Umbanda também como uma religião a ser respeitada. Não, legal, abraço o Petit por essa providência, porque nós temos o maior respeito pela Umbanda, que os ensinamentos da Umbanda, a sua parte teológica, ela se assemelha muito àquilo que o próprio Sim. Espiritismo ensina, não é? E é muito pé no chão, né? Uhum. Ô Mário, uma pergunta aqui para você, de repente, ajudar a esclarecer os nossos espectadores, né? Na verdade, não é nem uma pergunta, mas sim um pedido aí para você dar uma dica para as pessoas em casa, neste Natal, aproveitando que a gente está com esse tema. Como eles deveriam se comportar com suas famílias para tentar valorizar um pouco mais o dono do Natal, né? Uhum. E tentar trazer para os filhos e para a família, em termos gerais, né? Reviver, né, o sentimento verdadeiro de Natal. Qual que seria a dica que você dá para as famílias? Então, veja lá, nós sempre procuramos passar para aqueles que nos ouvem a ideia de não virar as costas para o mundo. É muito comum as pessoas se sentirem santificadas quando se envolvem com esta ou aquela religião e resolvem se isolar, resolvem se fazer totalmente isentas das informações do mundo. Isso é um erro, porque nós temos que viver o mundo. Podemos ser dentro de nós o nosso mundo particular, mas precisamos estar envolvidos na sociedade, como a sociedade age. Então, hoje nós falamos de Papai Noel, de árvore de Natal, de presente. Então, esse é o mundo hoje. Nós não podemos virar as costas para isso que está acontecendo, porque os nossos filhos, aqueles que não são caros, convivem nesse mundo, certo? E se a gente não fizer isso em casa, eles vão sentir que existe uma diferença. Muito bem, então como é que nós devemos agir? Se a situação exigir, se a situação favorecer, a ter em casa as festividades de Natal, a nossa ceia, a árvore de Natal, os presentinhos, vamos fazer. Mas não vamos esquecer da condição, da origem, da essência da festa em si, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Então, o que, que nós fazemos? Antes da distribuição dos presentes, antes de nos sentarmos à mesa, vamos parar um pouquinho e convidar todos à reflexão. Se hoje nós abraçamos o aniversariante, quando vamos a uma festa ou convidamos alguém para vir à nossa casa para comemorar um aniversário qualquer, certo? Os abraços, os apertos de mão sempre se fazem. Com Jesus, evidentemente, não vai ser possível. Mas e o nosso coração? E o nosso sentimento não vale? Então que possamos sim dizer que seja um simples obrigado, Jesus, por ter nos trazido tantos ensinamentos. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos dar forças para enfrentar a vida. E assim nós vamos agradecendo, certo? Depois fazemos a nossa festa. Lembrando dele, né? Sempre ele é o dono da festa, dele, né? Certo, é porque afinal de contas, ele é o dono, a razão da festa, né? Então, gente, é isso. Não vamos esquecer, sim, Jesus. Vamos saudar o Papai Noel, deixa ele chegar com sua carruagem, lá puxada pelas trenas, distribuindo presentes. Tudo isso é uma lenda, mas existe no coração e no visual das pessoas. Mas lá dentro dos nossos sentimentos, existe realmente Jesus. Ô Mário, você fala do cristianismo verdadeiro, cristianismo redivivo. E nós vemos a igreja usando o Antigo Testamento para criar o Deus punitivo, aquele Deus bravo, aquele Deus que que oprime as pessoas. E nós falamos de Jesus Cristo com amor, com carinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vejo também, Mário, que Jesus disse-nos um dia haverá uma só religião e um só pastor. O pastor nós sabemos que é Jesus Cristo, porque ele é o nosso governador planetário. E a religião, Mário, que eu entendo, no meu conceito ignorante de espírita, eu entendo que a religião de Jesus que nos trouxe é a caridade. Se você pegar o evangelho inteiro de Jesus, ele só fala de amor e caridade. E as pessoas ficam procurando religiões para seguirem. Se nós seguíssemos o amor e a caridade em sua plenitude, como Jesus nos ensinou, nós amaríamos aos outros como a nós mesmos. Uhum. E nós não entendemos o significado disso. O que você tem para nos dizer? Então, veja, religião, na realidade, é um nome, né? A verdadeira religião está dentro de nós. Existe um autor chamado Roger Bottini Paranhos, ele tem uma série de livros, inclusive um chamado Universalismo Crístico, depois um segundo, Universalismo Crístico Universal, ou Avançado. Vejam, ele explica que realmente as religiões vão chegar num momento em que elas vão deixar de existir como instituição, certo? E vai sobrevaler, vai aparecer a nossa religiosidade, que é o nosso sentimento interior. Então eu não vou precisar dizer, olha, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou espírita. Isso tudo são divisões impostas pela própria sociedade, pela própria condição de não evolução das pessoas. A religiosidade é aquela prática da nossa religião interior, é o nosso respeito, é o impulso que nós temos em ajudar os outros. Veja, por exemplo, uma definição básica de amor. O que é o amor? É o sentimento espontâneo e esclarecido que nos impulsiona a sermos úteis ao próximo, vivendo não só ou visando não só o seu bem, mas o de toda a comunidade na qual ele vive. Então isso é o exercício do amor e o exercício da caridade. E quem é que trouxe tudo isso para a gente? Uhum. É o dono da festa. É o aniversariante, né, Marcos? Não, é só para... Quando o Carlos falou sobre caridade, só que a caridade, ela reúne um monte de coisas em volta dela. A caridade feita com realmente com objetivo de caridade, ela é simples, ela é amorosa, ela é tranquila, é serena. É assim como... assim como Paulo de Tarso coloca na sua oração. Quer dizer, eu não se envaidece da caridade, quer dizer, mas para fazer isso há necessidade de uma certa espiritualidade. Uhum. Porque tem muitos que fazem a caridade, entre aspas, aquela caridade farisaica, né? Dos fariseus, de fazer para se mostrar. Agora, a verdadeira caridade é aquela que é um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um respeito, um conselho. Isso, para mim, verdade, faz parte de toda essa sistemática da caridade. Porque a caridade não é uma coisa... Como a gente fala em amor, amor é doação. E o amor é a única coisa que eu conheço que quanto mais se reparte, mais aumenta. É justamente a prática do amor, ele se divide e ele aumenta. Quer dizer, ele não dividiu, não se esfarela, não se diminui. Não, ela aumenta muito mais. É isso que justamente Jesus veio trazer para a gente de uma maneira muito tranquila, ensinando e dando exemplo. Porque ensinar é fácil. Agora, dar exemplo não é fácil. E não, praticar, né? Também é difícil, né? Ah, não resta dúvida, né? Ô Rui, vamos para os aniversariantes? Já vamos. 9h58. Vamos lá. Cadê a nossa música de aniversariantes? Hoje nós estamos aqui com o Ricardo, que está substituindo o nosso querido amigo Rodrigo, e junto que o Rodrigo está passeando com a Camila, com o Francisco e com o Lucas, né? Então, um bom repouso para o nosso amigo Rodrigo. Um bom repouso, não. Um bom passeio, um bom divertimento. E que nós estamos aqui com o Ricardo substituindo a altura, o nosso Rodrigo. Estamos tentando, né? Tá tentando. Parabéns pra você mereceu renascer. Bom, pode falar aí os aniversariantes. Então, os aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 20, Maria Otília, nossa querida amiga Tilinha. No dia 21, a nossa querida amiga Nazira. No dia 25 de 12, o Ivo Matias. E também temos aqui o Chandler, no dia 20, da Mãe Maria. É, o Forcato, que reside, grande companheiro, grande amigo de doutrina, grande estudioso da doutrina, que está morando lá em Pindamonhangaba. O Adail, do Semajote. O Simone, da casa da Marcela. E a Ivoneide, que é a nossa querida ouvinte. A todos eu desejo. Maria Alzinha. A todos nós desejamos o programa Viva Espírita um bom Natal, de muita paz, de muita tranquilidade e muitas festas. Como diz o Jorge, se for ter festa, convida a gente, né? Não, e agora pode, né? Promovidas por WS Festas e Embalagens, né? Isso. Que é o patrocinador. O nosso amigo. A nosso amigo Walter, você sabe que ele me cobrou, rapaz, uma camisa igual a minha? Sim. Eu estava com amarelo, falei, mas qual que camisa você quer? Não, eu quero igual a sua, aquela amarelão bonita. Então, semana que vem você tem a camisa, viu, Walter? Ele que está nos ouvindo, você terá a camisa do Vivência Espírita, amarelo, cheguei. Aquele amarelo que você usa uma vez só, ele marca. Eu sempre falo para minha mulher, falo, esse vestido você comprou aí, é cheguei. Aquele, você usa uma vez só, depois não dá para usar outras vezes, porque a turma fala, pô, tá. Nem esquece, né, Rui? Então, bom dia para o Walter, nosso grande e querido amigo Walter, que nos acompanhou a votação justamente do projeto de lei do Fernando Petit, que criando o dia da Umbanda aqui em São José dos Campos. Ele que se realiza junto com a Sandra, sua esposa, a Uban Vale, que é que está se tornando já um feito marcante na nossa cidade de São José dos Campos. Mais alguém que tem não. Aniversariante? Não, ninguém? Só encerrar os aniversariantes. Jesus, esqueceu. É. Agora vamos soltar. Jesus, no dia 25. Tem nossa, razão, Mário Vinhas. Nosso grande amigo e companheiro de todas as horas. É interessante que Jesus não morre, né? É, não. É, como você estava dizendo aí, Jesus não morre. Quer dizer, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala, poxa vida, como Jesus nos ensinou, né? Uhum. A fazer uma série de coisas. E uma vez me perguntaram, por que que Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, nasceu na cidadezinha de Belém? Cheio de confusão. Você podia dar uma explicação para os nossos ouvintes, Mário? É como o próprio Jesus disse, né? Os sãos não precisam de médicos, né? Então, ele nasceu em Belém por uma disposição das leis da época, né? Quando se determinou, Roma determinou lá um recenseamento, e todos aqueles que eram descendentes de Davi precisavam ir à cidade de Davi, que era Belém, né? Então, a explicação oficial que se tem é essa. Mas, evidentemente, nós sabemos que Jesus buscava os locais onde mais necessário fosse se passar uma lição, se passar um entendimento, né? Então, a cidade de Belém, realmente, ela foi o ponto de partida da vida de Jesus, né? E ele não perdia a oportunidade de ensinar sempre, né? Ah, não tenha dúvida. E também não perdia a oportunidade de orar sempre, né? É o que ele só fazia, né? Orava e nos ensinava a orar, né? Então vejam que todas essas situações que Jesus nos passou, na realidade, às vezes a gente se pergunta, né? Como será que seria a vida se não houvessem esses ensinamentos, né? Como será que seria a nossa vida se nos momentos de aflição a gente não pudesse fazer um Pai Nosso lá dentro de nós, né? Para nos trazer um pouco de tranquilidade. Então Jesus realmente, gente, foi um marco, foi uma situação muito, mas muito importante na humanidade. Se não fosse por ele, acredito que a gente já teria se perdido. E Mário, e quem é que trouxe essa oração do Pai Nosso? Porque muitos dizem que é a oração católica. Tem muitas igrejas evangélicas que não fazem a oração do Pai Nosso. Quem foi que trouxe para a gente a oração do Pai Nosso? Essa oração é muito importante, né? Vejam vocês que eu disse até no começo que o Sermão da Montanha é considerado a essência, ou a alma do Evangelho, né? Então vejam que o Sermão da Montanha é realmente um código de mística divina e ética humana, totalmente voltados para a autorrealização das pessoas. E o Sermão da Montanha está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, na sua íntegra. Ele é muito comprido. Existe toda uma história que Jesus buscou inspiração no próprio Pai Celestial, né? Então ele é dividido em capítulos. E um dos capítulos, veja, Jesus dedica a oração, certo? Vejam vocês como a oração é importante na nossa vida, porque ela faz parte do mais importante documento do cristianismo, que é o Sermão da Montanha. Então ele diz assim: e quando orardes, não o façam como os fariseus, que gostam de se exibir pelos altares e pelos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. E quando orardes, não o façam como os gentios, que acham que é pelo muito falar que serão ouvidos. E quando orar, recolhe-te em secreto, e em secreto teu Pai vai te atender, porque ele sabe mesmo antes que lhe peça aquilo que precisas e aquilo que mereces. E quando orar, diga simplesmente: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí Jesus coloca então a oração do Pai Nosso, que é tida como uma oração dominical, mas não é uma oração de qualquer instante. É um lenitivo para nossas almas, a gente evidentemente proferir o Pai Nosso. Mas não gente balbuciando com os lábios, mas muito mais sentindo com o coração. Muito bonito. Maravilha. Maravilha, né? Maravilha. Vamos para a dica do dia? Vamos, então nós vamos pedir para o Mário, que está sendo entrevistado no dia de hoje, qual é a dica que ele dá para os nossos ouvintes. Já, tá valendo? Qual a dica, Mário? Então, gente, de tanto que nós falamos em Jesus hoje, que a gente fica até querendo conhecer um pouquinho mais, né? Então existe uma literatura muito grande em relação a Jesus. Nós poderíamos citar alguns livros aqui, mas eu vou ficar no Boa Nova, viu? O livro Boa Nova é um livro interessante que fala muito da vida de Jesus, de toda a ocasião, o momento, né, em que ele viveu e cresceu, inclusive. Psicografado por A Boa Nova. A Boa Nova é psicografado pelo Chico Xavier, não é? Chico Xavier. Isso. Isso. É. E a gente vê que o Chico trouxe justamente toda a essência de Jesus para os nossos dias atuais, nossos dias conturbados. É um exemplo de viver Jesus, né? A todo instante, Chico vivia Jesus através de todo o seu trabalho, né? Muito bem. Eu queria só saudar aqui Nobélio Davi, Neide Cristina Santos Rodrigues, que estão conosco aqui também. E se alguém, se nós esquecermos, Marlene Leal. Oh, puxa vida, a Marlene Leal, eu preciso dar um alô para a Marlene, que eu gostaria de entrevistá-la aqui no programa Vivências Espírita. Viu, Marlene? Ela, quando eu conversei com ela, estava adoentada, agora parece que já está bem, já está recuperada. Então, né? Então, Marlene, olha, a gente contrata com o Rui para poder fazer uma... dá-nos a presença sua abençoada conosco aqui. Bom, vamos para a prece de encerramento? Vamos encerrando o nosso programa. Vamos encerrando o programa. Depois o Mário Vinhas faz a oração, a prece de encerramento. E vamos nos despedindo, então. Tem queridos, mais alguém que você gostaria de despedir? Não, aqui no momento não. Tá todo mundo que eu falei. Não foi, do YouTube, tá, gente? Eu não estou falando do Facebook, porque eu não estou seguindo o Facebook. O que nós temos aqui são as pessoas do YouTube. Agradecemos a todos. Desejamos um ótimo domingo em família. Que o seu macarrão com... o seu frango com macarronada seja uma bênção dominical, com um copinho de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, não importa a marca, mas que seja sempre um domingo abençoado. Ainda bem que nós temos condições, porque tem muita gente passando necessidade. Pois é, Rui, esse é o grande problema, mas nós desejamos que coisa simples ainda dos tempos de outrora. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal a toda a família vivenciana, com paz, com harmonia, e que sejam muito felizes nesse dia, mas jamais, como diz o Mário Vinhas, esquecemos do aniversariante. Presentes, comilanças, tudo é benéfico, porém, não esquecer o aniversariante, pois esse é o mais importante para todos nós. Toda a ceia, a comida é para o corpo. Agora, para o espírito, são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas energias amoráveis para com todos, né? Desejo um ótimo domingo a todos aí e fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus. Rui. Olavo Bilacre diz aqui que ser cristão é ser luz no mundo amargo e aflito. Pelo dom de servir a humanidade inteira, chegará a época, contudo, em que Jesus, o guia e modelo da humanidade terrestre, será reverenciado em espírito e verdade. Vamos encerrando. Eu quero agradecer ao Mário pela oportunidade que teve de estar aqui conosco. E o Mário é aquele que a gente chama, ele está sempre presente, né? Graças a Deus. E domingo nós teremos aqui a Antônia Varotto, nossa grande amiga e companheira. E hoje, aproveitando, dizendo que hoje, a partir da 1h30, nós teremos a festa dos jovenzinhos autistas lá, portadores do TEA, né? Lá no Centro Comunitário de Eugênio de Mello, a partir das 13h30, então nós estaremos lá ajudando na realização dessa festa. E domingo nós teremos Antônia Varotto falando sobre as vidas de Jesus Gonçalves e de Meimei. Bom, eu queria também dar um bom dia a todos, um bom domingo, e agradecer a todos que estiveram conosco, né? E eu vou passar agora a palavra para o nosso convidado, que vai fazer a nossa prece de encerramento, né? As considerações finais e a prece de encerramento. Só um momentinho. Pode falar. Muito bem, gente. Nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E aproveito um momento para que nós possamos voltar no tempo, nos transportar lá para a época do nascimento de Jesus, nos vendo envoltos numa aura de amor e de paz. Talvez pudéssemos até ouvir os cantos angelicais dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nascia Jesus. E a partir do nascimento de Jesus, uma luz se fez para o mundo, uma luz se fez para nós. Então todas essas nossas vivências, todas essas nossas experiências, se pautadas pelos caminhos que Jesus nos indicou, serão para o bem. E, consequentemente, do bem, poderemos dar todos os exemplos àqueles que nos rodeiam, àqueles com os quais convivemos. E quem sabe até conseguir um mundo melhor. Mas nunca nos esquecendo que se queremos um mundo melhor, devemos começar por nós mesmos. Porque a partir do ponto em que nós estabelecemos em nós regras de conduta, a partir do momento em que nós estabelecemos em nós a vivência pelo amor verdadeiro, nós estamos vivendo, sim, o caminho do bem. E é somente o caminho do bem que nos leva às realizações espirituais. Obrigado, Jesus, por tudo que nos trouxe. Levo esse agradecimento também aos irmãos espirituais que nunca nos faltam e que possamos também, aqui agora, desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Mário Vinhas. Obrigado, Rui. Obrigado ao nosso querido Ricardo. Obrigado, família vivenciana. Nós vamos encerrando o programa Vivência Espírita hoje com uma música do grupo Castelã, que o Jorge Reis deixou para nós aqui. Luz de Amor. Jesus.